295, confuso. 295, boa tarde. Cargo 8487, duas milhas para o Sierra Vitor 372. Cargo é cargo 847, continua a aproximação, aguarde pista livre, para informação, banho da Gol, isso. No chão do ingresso para a embalagem, na hora. Gente, aguardando a pista livre, 8487. Cif, frequência 1288, altera 1260. No chão 321, boa tarde. 288-260, grato, boa tarde, 6321. 275, solo 11, na direita direita, chama de carro 21, decimal mágico. Na direita 219, 27. Cima, abandonou uma costura, já estou na Serra Índia com Índia. É, Serra Índia com Índia, acende, reporte final para pouso. Botar na conta visual, já com ele. Queria passar de boa, ótimo, vou chamar a minha 35, tá? Coordenar com Recife, só um minuto. Obrigado, senhor. Guarda para iniciar o feedback, número 2, setor. Paulo Salvador, 227 no 5. 227 no 5, autorizado 43 via táxi quilo, atenta ao balizador, previsto 4 Romeu. 43 via quilo, 4 Romeu, posição 27. Cáceres, Salvador, bom dia. Boa tarde, Xené 6227 para Galeão, sentindo a informação, Tango. Xené 6227, estamos com férias, pronto, 4. Pronto. Xené 6227, autorizado para Galeão, via UP 9857 Moussu, nível de voo 360. Decola da pista no zero com curva direita, saída Tael, Leda e Rumi. Transponder 5522, controle Salvador Pere 120, décima 8. Matando 1500. É, Bilhete, espera. 327 na posição 07. Correto, o Xené 6227, chama para o feedback acionamento. Vive pouso na pista 10, vento de 139, 447. Volume 59, decolado 13, controle 120, decimal 80, vou ver. 2080, gráfico 659. Então, na 37 aguarda um minuto para a cópia. 284 para o táxi, 181 na bota, 2 horas, recita. 2, 2, 9. 7 kg, para o Nomil, aproveita a cabeceira 17, reporte curso final, Juliette Quebec. Back in the Brasil, tomara a votação. Continua 3-0, vice-presidente. Reporte visual com tráfego já pro na cabeceira no 7, Vitor Índio Juliette. É, Lima, você... Ituberá? Ah, é fazendo a plantada Boiteba. Ah, Boiteba, sim, gente. Frequência livre para a coordenação, sem tráfego ali reportando o setor, até o retorno. Bravo, Infa. Muito obrigado, daqui a pouco. Cargo 8487, autorizado parte 3 via Alfa e Kilo, atento ao balizador previsto, posição 7. Via Alfa e Kilo, previsto 7487. Salvador, tá? 3567, para o centro a bordo 181, alterna consciência com 3 horas e 45 minutos. Então, 3567, autorizado ataque para o ponto espera da pista no zero via táxi índia à direita. No ponto espera, torre em Salvador 118-195, ajuste no 014. Está iniciando as 2014, via Taxi Índia, ponto espera da Bravo 10, com 103.5 após, obrigado e uma boa tarde. Xené 6327, diga. Ocean Air 6327, autorizado para Ilhéus, via Golf 677 e conforme rota nível 240. Decola da pista 1-0 com curva à direita, saída da EL, transição coral. Transponder 5537, controle Salvador para em 120.8. 6327, Delta aprovado, 240, decola 10, direita da EL Coral 208 e o transponder é o 5537. Correto, China 6327, chama para fechar questionamento, portão 6. Agora. Passagem Santa 335, identifique chegada Golf dessa via para 4.000 pés, ajuste altímetro no 0 no 4. Essa via para 4.000 no 0 no 4, está 3.8. Em Golf, vai voar o serviço 368, portanto 3.835, e evitar uma área restrita da presidente Dilma. Afirmativo. Então depois de Golf, voo 368 para evitar a presidente. Obrigado, está 3.835. Preciso evitar. Faz bem. Faz uma vez mais. Paciente nervoso, gol 7-3-2. Segue final da 17, aguardando a sugestão de pouso, Ilhote, Quebec Hill. Quebec Hill. 1738, informação, tráfego à esquerda, aproximando a pista auxiliar, aprovação de retaguarda, sem interferência. Paciente, 1738. Todos, muito boa tarde, Aitan. 3567, visual que aeronave na curta final, consideração. 3567, após o gol na curta, nem na pista no viado. Após o pouso, a linha mantém. O Prodígio Oeste, ao completar o 360, prossegue final da 97, aguardando a autorização de pouso. Zero. Decola da pista no zero com curva direita, saída da EL, Leda Motiva. Transponder 5543, controle Salvador, opera em 120.8. 4.314. Tan 3155 confirmando após da EL voa Leda e após Leda Motiva. Após da EL, Leda Motiva. Correto, chama para a pushback acionamento. Tan 3155. Tá 738, solo aos 20, Leda direito, chama o solo 21, decimal 9. Direita 29, obrigado. Se autorizado, se tiver funcionamento, chama para táxi. Vou no 738, táxi via Alfa, conta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 738 da Golf. Vento 1, no 0 graus, no 2 mais. Está iniciando na 3 da Fox. Corre, boa tarde, boa noite, 84 pronto, com a espera da 1 na 0. Após a rolagem do Sani, aí mantém o voo no 884. Após a rolagem, aí mantém o 1 na 0, voo no 884. Chamar a Juliette, Vitor de Juliette. Cliente aguarda a transmissão de pouso, Vitor Lívia de Bete. Juliette aguarda. Prossiga. Cliente, estacionar, se sente livre, boa tarde. Lívia Juliette, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1 no 0 graus, 1 no 9. Autorizado no 7, Juliette. siga. Negativo. Sete decolagem 21 no controle 1208. Boa. 208, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, até 3567. Meia sete, contato radar na decolagem, suba via saída Argo para o nível de voo 360. Dia, sei lá, 3 a 0. Polo aos 2-3, confirme empate. Track autorizado, a diversa, sinal que eu livre. Boa tarde. Fala, bom, 732. Autorizado, parte principal via Taxi Juliette para o portão 10. Juliette para 10, o 1732. E a chegada Mari para o nível de voo 050, ajuste 10 no 4. Autorizado, etapa, 63 no 4. Voo 6220, 620, desça para 2510, 25010, 1014 ajuste, autorizado final em nave, reporte estabilizado. 6500, 1014, reporte estabilizado em nave, 10, 1920. Romba 46, Salvador. 58 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível de voo 100, chame o controle e Ilhéus, frequência 20.1. Tamo Zulu, boa tarde pra você. Que posição o seu está, comandante? Mati, eu tô recebendo aqui o 0162. Não, zero. Corrigindo, altimetria sim. 4-10. É, normal, positivo. O Romeu Zulu Whisky, boa tarde. Confirma a parte que se encontra direção de peixe. Pressão, Salvador, boa tarde. 1884. 065 da 77, 4 horas, Atena Ribeirão 3. Azul 4065, autorizado táxi para o ponto espera da piscina 0, via táxi índia direita, no ponto espera Torre Salvador 118, 195, ajuste 1014, como voo. Índia, ponto espera 4065. Salvador, puxa, pega atuamento, chalé 6227, portão. O Chile 6227 autorizado no 7, chama para táxi. Autorizado no 7, chama táxi. 6227 do Chile. Matrícula. 3835, voo Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, só com a do Serra 3235. Certo. Zero, autorizado final de nave, Torre 1 no 8, 7, 9, 9. 2, 9, 5, 6, 2, 0. Autorizado. 3, 5, 6, 7. Rota Romeu Luiz, que autorizado plano visual para a Sierra November Golf Sierra. Via rota do plano de voo nível 055. Decola da pista no 7, primeira curva à esquerda. Segue corredor forte, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Transponder 5532, controle Salvador, pera em 120, décima 8. Autorizado final da Renata, 3835. 120, avistado, fogo autorizado, 50, vento 100 graus, 129. Livre pouso 10, 620. Qual a POB autonomia? Estacionamento, Torre Salvador 118, 195, ajuste 10 no 4, com o voo. Salvador 2 kg. 2 kg, autorizado para Sierra November Charlie Lima, conforme rota do plano, a 1.000 pés. Decolada 17, curva à direita, segue corredor axé. Transponder 0162, controle Salvador, cara em 120, décima 8. Informa autonomia, o esquilo azul. Gente, o esquilo azul para acionamento Torre Salvador 118-195, bom voo. Cotão autorizado, está presente 366, esse para 2500. 366, 2500, para 3235. 37, aguarda o 7 para iniciar o pushback. A nave da companhia finalizando no 07. 37, Uno 251 e a secundária? 126, corrigindo, a primária é 1288, a secundária é 260. 1288 e a secundária 260, obrigado. 1884, chama o centro do Recife, frequência 1285, alterna 2545, boa tarde. 2685, 2545, confirma? Sim, confirmado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. NM3 no 4, após ETAP, desce para 25006, na produção Serra Vitor 366. Está autorizado final RNAVE, reporte estabilizado. Juliette. Alfa Chalé 6227, autorizado táxi para o ponto espera da piscina 0, via Pátio, táxi Índia. O ponto espera quando pronto, Torre Salvador, 118.95, ajuste no 014. Chalé 6327, coordena com a equipe de solo. Após a passagem 318 da companhia retaguarda, tem livre pushback acionamento no 3 e chama para táxi. Após a passagem do Chalé, está livre pushback acionamento no 3. Afirma, após a passagem do 318 da companhia retaguarda, encontra-se agora no través 612 e está taxiando para o ponto de espera. Sim, após a passagem do Chalé da companhia, está livre. Autorizado, pista 0, vento 1, 00 graus, 1 no norte, ajuste no 0 no máximo. Sim, 14 ajuste, autorizado, pouso na 1032-35. Azul 4065, decolado 1133, controle 208, foi vento. 08, boa tarde, 4065. Boa tarde, azul 4065, viu o teste na Dael. 4065, contato radar na decolagem, suba via saída da Dael para nível de voo 320. Abrecia da EL para o 320 do 4065. Autorizado no 11, chama para táxi. A intervenção Romeu, suporte para ingresso, o Romeu do Luiz. Boa tarde, Vitor Kilo, Quebec, prossiga. Momento 900 graus, 129. Segundo 620 será coordenado com a empresa. Ah, chegou, gente. Obrigado. Qual o nível que vai prosseguir para superar? Você tem o novembro, Azul Luiz? E aí, táxi para o ponto de espera da piscina 0, via táxi Índia à direita. O ponto de espera do Salvador 118.95. Confirma a autonomia, 627. 3 horas e 17. 3 horas e 17. 3 horas e 17. 3 horas e 17. 3 horas e 17. 3 horas e 17. 3 horas e 17. 3 horas e 17. 3 horas e 17. 3 horas e 17. 10. Farol 208, 08. Plano modificado 37, prossiga agora instrumento no nível 050, direto a proa de TAP, pode ficar tranquilo. São 3835, autorizado parte principal via Taxi Juliette, portão 8. Parte principal via Juliette, portão 8, são 3835. Então, se for o simplificado, eu não posso modificar as regras do senhor, não. Você vai ter que conseguir visual pelos corredores mesmo. O plano de voo, o completo, isso? Ok, então pode prosseguir instrumento, pro de TAP e nível 050, o Oscar Tanguera. Estabilizado, 6314. 314, autorizado, final de nave, programa 895. Concordo. 1895, obrigado, bom trabalho. Oi, boa tarde, 6314, do Chanel. Babá. Gelo, qual altitude que está mantendo, tudo junto? Cruzando 97 para a mesa. Vila Romeu Oscar, prossiga. Vila Romeu Oscar, acione o código 0153, mantenha os corredores visuais após Vera Cruz Interlagos, reporte na rotatória. Corrigindo, reporte de cidade. Controle Salvador, boa tarde, 6227, também a faixa 2300. Puxa, né, 627, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Sobe via da EL para 360, pode tomar direita direto da EL? Estou direto Leda. O Papatango Vitor Kilo, Quebec, acione o código 0232 e informe o equipamento. Está autorizada a proa de Motiva. Proa de Motiva, eu vou passar minha senha. Sete visual contrato da Companhia Nacional. Afirmativo, 6327. Pode o pulo do mesmo, aliás, manter pista no zero. Posso mesmo, aliás, manter então no zero, 6327. Senta porque mistura 320 por 1 a 10, autorizada a decolagem de pistão na 7, vento 100 graus, 3 nós. Azul 4065, chame Recife, frequência 1251, alterne 128, decimal 35. 25128, 4065. Direto pedágio. Controle Salvador, boa tarde, eu sou 3192, tem essa informação, Tango. Boa tarde, eu 3192, acione identificação, chegada a Mari, desça via até o nível de voo 060, altímetro no 014. Desce via, Mari 060, SAN 3192. Chanel 314, boa tarde, táxi Alfa, reportagem Juliette. Alfa, reportagem Juliette. 3155, autorizado táxi para o ponto de espera da piscina 0 via pátio, táxi Índia, no ponto de espera 2, Salvador, 118, 195, ajuste no 014. Azul 4118, informação em curso Tango, para Confim, Santo Cabo. Azul 4118, autorizado Confim, via Zulu 21, nível de voo 360. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída Arbor, transição Alefa. Após Alefa, voa DTT Tozop, onde intercepta a aerovia. Transponder 5576, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Tango Eco, informe indicada. 210. Azul 4118, chama para inspecionamento, portão 9. Sete horas foi reportado no setor, frequência livre para a coordenação, estou autorizado direto para Cairu, até o retorno. Quem chamada o instante cópia, Vitor Indias Jurídico. 6327, informa o tráfego, está passando por Praia Nordeste, pela linha do litoral, aproximadamente uma milha e meia, deste decolagem da pista 1-0. Tem decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-0. Usado decolagem 1-0, se vai ter 3-2-7. Boa tarde, cliente, aguarde sua experiência, com Deus do Luz. 1-5-5, aliás, mantém pista 1-0. Então, Vitor e a Juliette, autorizado para cair no Lourenço, via alta do plano a 1.000 pés. Decola da 1.7, primeira curva direita, segue corredor axé. Transponder 0.1.60, controle Salvador 1.20, décima 8. Com a 1014 no ajuste, bom voo. Ciro no 7, reporte na conta final. Todo mundo que dá presente, chame o controle em 208. Chame a 327, decolado de 44, controle em 208, BGS. 208, obrigado, na 327. Luiz, boa tarde, passei assim condições visuais, 1.000 pés, corredor forte, chame no retorno. Passando para a Serra de Ramiro Rissonha, vou começar a dar uma vazia 55, vai para a Serra, qual é a primeira notícia dele? Tudo bem, Serra? Cruzado, sessão 045, direto Golf Serra. Qual o nome dessa localidade, comandante? Retorno número 1, Serra de então vai manter o litoral, a seção 055, o Luiz. Afirmativo. Na 327. Na 327, chame Recife, frequência 251, na TN 2835, boa tarde, bom voo. É o Xanem 327. 327. Aqui com o 627. 637, contato radar, suba para o nível 240, mantém o perfil da Delta. Mantendo 240, mantendo o. Subindo 240, mantendo o perfil da Delta, 6327. O 6227, chame Recife, na frequência 251, no TN 12835, boa tarde. 251, 2235, secundário, uma boa, 6227. Passando o ETAP, o ACTBUECO, voando Serra Vida 368. 366, descendo para 25003, altímetro 1014, reporte final RNAV, mantenha 210 até o serviço 366. Pode ficar tranquilo. Partiu, descendo para 2500, do ano 366, comunicatório, o Oscar Tanguento, reporte final. 3142, desça para 4, do 10, existe no 0, no 4. Foi por 3192? 92, 4 do 10, ajuste no 0 ou no 4. 4000 no 0 ou no 4? 6327, 6327, da Oxané. Receptuando desvios? Negativo, tá seguindo o perfil da Coral. Da Eureda, perdão. Coral, perdão. Isso, tá receptuando a saída da Eureda Coral. Tá esperando a Coral, 6327. Saída Coral? Coral, perdão, 6327. Ok, então é o seguinte, está presente, vou direto Coral e subo para o nível 240. Está presente Coral, subindo 240, 6327. Controle. Afirma, decolado 48, controle 208, bagagem. Legal, não, boa tarde. 38 para Confins, informação em curso Tango, pronto, copy. Contato radar na decolagem, suba via CDDL para o nível 300. Salve via da EL 300, sim. Guarda, pistão no 7, vento 100 graus, no 3 graus. Muito bom, sim. Pés o pouso, qual o pátio? 7. Possibilidade de voar da EL na presença, com referência? Da EL está autorizado. Obrigado. Voo no 738, na escuta? Poxa, não é 6355, pronto, copy. Xenemia 355, autorizado Guarulhos, via Upzulu 10, Piraí, DCT 1 BAD, Upzulu 44, Pagog, nível de voo 360, decolada 10 com curva direita, saída da EU Lida Mótiva, transponder 5562, controle Salvador, Pera em 120, décima 8. Salvador Guarulhos, aprovado nível 360, saída da EU Lida Mótiva da 10 com curva direita. Upzulu 10, Piraí, Umbade, Upzulu 44, Pagode. 5562, 1208, é o 635. Correto, chama 6355, chama para pushback acionamento. Obrigado. A porta na final em Rádio, após ETAP, Serra Vista 366-2500-3, 1992. O controle, chama 6327, solicitou 200 final. É coordenado, já tinha sido autorizado 220, então 200 final. 200, vai ser certo. Considere sola 51 a estacionar para conceder o seu líder Juliette iniciou de imediato. Nema 327, chame o centro de cifra, frequência 1251, alterne 128, decimal 35, boa tarde. 251, 2835, 6327, obrigado, boa tarde. Romeu Romeu Foxtrot Lima para Siri, confirma a parte que se encontra em terça de pista. Estado, pouso autorizado, pistão no zero, vento em 00 graus, metro zero. Autorizado, pouso, pistão no zero, Oscar Tanguera. Autorizado, pouso, vai prosseguir para qual pátio? Pátio 4. Onde continua corredor a cheque. Transponder 5546, controle Salvador 120.8. Decolagem 53, Salete Farol, transfere o controle no 208. Salete Farol, transfere o controle no 208. Fox Trot Lima, informa a PLB autonomia. Gente, para acionamento e decolagem, torre 118.95, 1014, no ajuste com voo, o meu Fox Trot Lima. Salvador, Atlan Carbo 8487, informação Tango, 350 Recife. Atlan Carbo 8487, Tango, confere. Confirma a aeronave homologada da RVSM. Afirma. Isso, quanto cópia? Prossiga. Atlan Carbo 8487, autorizado a Recife via Pêndulo 17, nível de voo 350. Decola da pista no zero com curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5570, controle Salvador, pera em 120.8. Autorizado para Recife, antes do Luna 7350, no nível. Decola da 1-0 com curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5570, controle 120.8, ápice a cargo 847, posição remota 7. Corretor, ápice a cargo 8487, chama para o feedback acionamento. Chama lá. Foram 92. Bruno 92, autorizado final RNAV, torre 18, décimo 95, por favor. 1895, 3, Bruno 92. Torre Salvador, canta em 192, estabilizada RNAV da 1-0. Bruno 92, continua a aproximação, ajustado na 0 na parada. Continua a aproximação, ajustado na 0 no 4, 3, Bruno 92. Após a posição bomb, vai voar o serramento 368 para a final RNAV, o azul 2789. Gente, identificou, desce para 4000, após bomb, desce, vai para 368. É, informa que perdeu o contato com o centro aqui, senhor. Estimado de pouso em Golfo Terra. Estimando 005, copiado. 155, chama o centro Recife, frequência 251, lanterna 2835, boa tarde. 251, boa tarde. Pouso autorizado, pistão 0, vento 100 graus, 129. Pouso autorizado, pistão 0, TAN 3192. Acionamento, chame pronto para decolagem, vamos ver o ponto de atividade. 7 que ela é aquilo, bom. Prossiga. Confirma o horário da notificação, já acho que ela é aquilo. Sim, já vai, em contato com a sala S para 5 km do plano, você paga para ele da cópia. Salvador, eu vou no 732. Vou no 732, informação Tango para Confins, vai para a boa, nada 1 minuto cópia. É, saída Arbor. Oscar Tango Eco, autorizado táxi via Taxi Lima, mais Quebec. Na Taxi Quebec, mantém posição e chama Antônio Salvador 118-95 para prosseguir com o táxi via pista. Ativo, Lima, mais. Voo no 738, próximo. Voo no 738, autorizado com fins via Petrosul 21, nível de voo 360. Decolada 1-0 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Após Elefa, DCT Nítico, unidade 17, Terovia. Transponder 5003, controle Salvador, pele 120, décima 8. Correto, voo no 738, chama para o pitback acionamento. Fala Salvador, boa tarde, eu sou 3192. São 3192, boa tarde, autorizado parte principal via Alfa Juliette, portão 612. Portão 612, eu sou 3192. Estou cruzando 3500. Eu chamo na 3500, tá visual, obrigado. Fora do solo, Romeu Fox Platinum. Fora do farol, transfere controle 208, Romeu Fox Platinum. Fora do farol, Romeu Fox Platinum. Boa tarde, salva, vem aqui, direita até o Pat 4, eu acho que é Tango Eco. Direita até o Pat 4, confirmando destino em Valência? O Eco, Vicente, guarda um instante. Só pode falar da barra, vamos ver qual que vai ter. Pode quebrar aquilo, pronto, cópia. Patrão direto quebrar aquilo, autorizado Salvador para Vera Cruz, a 1 mil pés, decola no 7, curva direita, segue corredor este a 1 mil pés. Aciona 0127, controle Salvador 120, décima 8. Do Jurassic Quebec Kilo, informa POP autonomia e pátio. Entre o Jurassic Quebec Kilo para acionamento 2 Salvador 118-95 com 1014 no ajuste, bom voo. Lima, como você está para pouso? 1840. 1840. Agora para iniciar o feedback, número do setor. Pronto, que é daqui. Salvador 4, 1, 2, para o 5, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 5. autorizado o táxi para o ponto de espera da piscina 0, via Pátio, táxi Índia, do ponto de espera, quando pronto, Torre Salvador, 1-18-95, com 1014 no ajuste, bom voo. Voo no 738, autorizado o pista de estacionamento, cena para táxi. Quebec 15, decolagem 01, no controle 208, boa. Boca, 7. Trabalhando no meu pé, correndo a gema. Capela Juliette, Quebec 15, o nome é 7, corredor é 7. Pode ir, corredor 904, repasse pela fora da barra. Vem aqui, porta na fora da barra. Rio 2789, autorizado o batalhão Vitor 366 presente, emitida para 25006, o ajuste é 0104, autorizado a Renave, após passar o senhor Vitor 366. 10.500, voo 366, chamaré estabilizado 2789. Registro na 6355, guarda para iniciar o feedback, número 2, Romeu Fox Prato Lima, mantenha-se em condições visuais, não atrasa que o sentimento do controle é importante para esse livro da presença. Beleza, tudo acabou. Cargo 8487, remota 7, puxa acionamento. Autorizado, ápice a cargo 8487, chama para táxi. Autorizado, reportar a táxi, 8487. Para o táxi, 1732, com 188, Campinas, 3 horas e 10. Continuando 178 a bordo? Não, mais 10. 188. 188, autorizado o táxi para o ponto de espera da Pichano 0 via Paz, Taxi Índia, no ponto de espera Torre Salvador, 1-18-95, com 1014 no ajuste, o gol 1738, bom voo. Paz, Índia, 2095, lá no ponto de espera 10, 738, obrigado, boa semana. Boa tarde, 4-1-8. 2789, chama de na frequência, é 9-8-9-5. 8-9-5, boa. Controle, boa tarde, azul 4118, passando 1100 na arbor. Azul 4118, contato radar na decolagem, se pode sair da arbor para nível 360. 360, sente aí, passou a noite. Chame em sola em 219. Delta Fox, circular de 06, pronto para 1, 208. 208, controle, Delta Fox. Bom, Salvador, boa tarde. Azul 2789, estabilizado. Baixado e travado, uma milha para o 372. Sistema, meu 6, reporte um trevete fora da barra. É possível autorizar a DCP destino a 2500, Felipe? É com Delta Fox, autorizado. Livre atenção para 2500, direto destino a Delta Fox. São o Kilo ou o meu Oscar? Solo, possível? Próxima trafica, assinante do controle, reportar frequência livre. Alistante número 2, copy. E 4118, eu estou direto alerta. Direto alerta, 4118. Caminhar 63, para o táxi, 67 a bordo, hora de alterna de Galeão. Caminhar 6355, autorizado, táxi de Apache, táxi Índia, no ponto de espera, torre 118, 195, ajuste no 014, com voo. Apache, Índia, 218, ponto de espera, não, 0063. Papapá Juliette, Hotel Romeu, pronto, cópia. Papapá Juliette, Hotel Romeu, autorizado para Sierra Bravo, Lima, Papá. Fome rota do plano de voo, decola da 17, com curva direita, segue corredor HR, potencialmente a 1 no meu pé, aguardando a liberação do controle. Transponder 5575, controle Salvador 120.8. Juliette Hotel Romeu, informa autonomia e pátio que se encontra. Juliette Hotel Romeu, para acionamento do Torre Salvador 118, 195, com 1014 no ajuste, bom voo. Quanto conta aqui no meu ósseo? 1 quilo no meu ósseo, autorizado para Serra 9, papapá. Decola da 17, curva direita, segue corredor axé, 1 no meu pé. Transponder 0153, controle Salvador 120, décima 8. Alto Kilo Romeu Oscar, informa a parte que se encontra, seu biotonomia. Meia dúzia a bordo, parte 5, confirma autonomia. 3 horas ciente para acionamento do Torre Salvador 118, 195, para Patango Kilo, Romeu Oscar, com voo. Sola 0, direita no 219, direito 219, chamarão.